DJ Pan MG. É grave que fala, meu pai. Esculacha! Volume aí! Volume aí! Volume aí! Cuidado pra não queimar! Foi na pilha de comédia, agora vou ter que zoar! Difícil é aguentar. Fique esperto, seu comédia, pra você não se ferrar.